Bom, gente, agora a gente vai cantar uma música. A gente sabe que todos vocês aqui já conhecem. Então que tal se a gente cantasse só a gente e vocês? A capelinha, assim. Vamos lá? Quero ver todo mundo cantando com a gente, assim. A gente começa, vocês continuam, hein? Vai. O telefone chama sem parar. Vocês. Se eu pudesse enfim saber quanto de mim ainda resta em você, esse vazio vira fantasia. Vamos continuar. Mais um ritmo diferente. Tira um pedacinho. Mais alto, mais alto. Tá. Quando tudo começa.